out in 121 this morning. Clear to push and start. Report your taxi. Repeat to Bravo Sea Fox. Ciente, eu estou sinalando em frequência Bravo Sea Fox Trot. Portão 3217. 3217, prossiga. Poderia coordenar o 380 com o final com o centro Recife? Afirmativa, aguarde coordenação, tanto 3217. 3217, aguarda. Tá 3217, controle? 3217, vem, desculpa. Você solicitou que permaneça em acessão ao 360. Ao 360, OTAN 3217. Chame agora Recife 1288, alterno 264, OTAN 3217. 288, alternado. 1264. 64, graças. Gol no 395, após posição em TAP, está autorizado 2 mil pés, ajuste no 0 no 3, após estabilizado na ILS. Após TAP 2000, vai aportar estabilizado em ILS no 395. Brazilian 6321, taxi. The 6321, we are clear to taxi. How many people on board? We have 70. 79 passengers. Okay, didn't copy. Okay, transmission is too bad. Say again, please. We have 79 passengers. Okay, 79 on board. Roger, clear to taxi and call tower 1 on 8.6 when ready for takeoff. Roger, clear to taxi and 18.6 for takeoff. Alfa Alfa Delta, informe o nível que está mantendo. Confirme, Alfa Alfa Delta? Afirmativo. Confirme? Nível que está mantendo. Nível... 120. Certo. Sou 925, prossiga. Autorização Brasília, por favor. Que 925, Brasília 360. O ar de cópia ajustou no 0 no 3. Guardado. Saída prevista, por favor. É agora ali. Controle Salvador, Gol 1395, informa que recebeu informação de tráfego, posição de 12 horas, 2 a 3 dígitos da frente, sem indicação de altitude. Sede, Gol 1395, já foi reportado por outras aeronaves, considero que tem um navio nessa posição, deve ter transpondicionado. 1395, não há helicóptero nem outro tráfego no local que vai interferir na sua aproximação. 1395. Salvador, Golden 755. 755, possível. Informação Quebec para Confins 400. 7400, Confins, aguarde cópia. Ajuste 1013. Saída prevista? Previsão é a Gole, saída Gole. Gole Gonza? Afirmativo. Tá. Uno 395 estabilizado no LS. Uno 395 complete na LS. Eixa minha torre, Uno 8, decimal 6. 218695, boa tarde. Torre Salvador. Boa tarde, Uno 395, final puxa 3, baixar travado. Uno 395, tráfego avistado, autorizado, pouso, pista no 0, vento 170 graus, 08 nós, cabeceira deslocada 90 metros. Livre posição no 0, no 3, 9, 5. Salvador Tower, Avianca, Brasilia, 6321, holding short, runway 10, ready for takeoff. Avianca, 6321, maintain hold point. Roger, maintain holding point. Olha o Papa Delta. Prossiga, Alfa Delta. Condições de autorizar o 360 pela esquerda para alinhamento de faixa? 360 pela esquerda, autorizado, Alfa, Alfa Delta. Grato, Delta. Após o 360, manterá aqui pro Alfa, Alfa Delta. Manterá mesmo a pro 200, aproximadamente umas 25 milhas. Coordenando com o controle. Esse é o Alfa, Alfa Delta. Controle, nova solicitação do Alfa Alfa Delta, condições de manter a presente proa por 5 milhas e após a proa 200, a proa 200, a 020. Essa proa por 5 milhas e após a proa 020, confirme. Não, 020 não, a proa 200. Controle Salvador Trip 5488, boa tarde, sente da informação Quebec, no ideal de descida, Mateo 150. Trip 5488, aguarde. Alfa, Alfa Delta, sente, manter a proa por 5 milhas, depois a proa 210. Correção, 200. É, se possível, esquerda imediata, 200. Afirmativo, curva esquerda para 220. Avianca Brazilian 6321, clear line up and maintain, runway 10. Roger, line up and maintain, 10, Avianca Brazilian 6321. Boa tarde, gol no 612, cruzão 80 para o 110, na mão. A intenção é o Renato, eu posso. Gol no 612, acione identificação, chegada a mão desse, mantém o nível 060, aguarda autorização para o Renato. 060, a mão aguardando, no 612, identificou. Boa tarde, Salvador, Webjet 6720, informação Quebec. Webjet 6720, sendo identificação, chegada Bonf, aguarde para descida. Identificação, Bonf, foi 6720, boa tarde, informação Quebec, Salvador. Web 6720, desse mantém nível 070, chegada Bonf, acionando identificação. Havia sido sobrebloqueado, 070, identificação, aguardando a BOF. O objeto 6720. 488 para descer a controle. Trip 5488, está autorizado, descida até o nível 050. 050, 5488. Alfa Juliette para nós, na 395. 925, pronto para Copen. Prossiga na escuta. Avianca Brasileiro 6321, clear for takeoff. Decola com curva à direita, saída agora e transição o fito. Aciona 5023, controle 119 decimal 35. Posição 360 para Brasília, decola 10, curva à direita, gole o fito, peso 7023, 935. Se chame para o puxo acionar. Volo 755, acompanhado. Prossiga. Autorizado 400 para Confins, na Perusque 58. Decola curva à direita, saída gole, transição Gonza. Aciona 5025. Aciona 5. Correção, controle 19.35 na saída. Autorizado 400, Perusque 58. Decola curva à direita, gole Gonza. 5025, transponder 19.35, controle 755. Avianca 6321, Airborne at 52, contact control 109.35. What's the number, 1935, good day, sir. Good day. 00. Produza 2509. 2506720. Brazil 6321 is checking in out of 2000, climbing 340. Bianca 6321, radar contact, Goli arrival of city transition, contact level 340. Climb now to 350 and the goal departure of the official transition. Bianca, Brazil 6321. Paulo, gol no 755, pronto, puxa só na 4. O 755 no 4, livre, chama para o táxi. Livre, chama o táxi. Patango Oscar Papa Golf, contato radar, reporte inicial de descida. Está no ponto ideal de descida, informação Quebec, está na proa de toque. Isso é Patango Oscar Papa Golf, desça ao nível 080 inicialmente, chegada a Aman. 080 inicialmente. Trip 5488, está autorizado após o TAP, descer para 2 mil pés, ajuste 1-0, 1-3. Pode estabilizado no ILS. Após o TAP 2 mil, reporte estabilizado, 5488. Gol 1-6, 1-2, está autorizado 3 mil pés, ajuste 1-0, 1-3. 3.003, gol 1-6, 1-2, está autorizado o RNAVE? Aguarde para a autorização do RNAVE, 1-6, 1-2. Enter. Web 6720, desça para nível 040. 040, 6720. Papatão, gosto do vagão, se desse, mantém o nível 050. 8002, passing level 150, we have Quebec information. Então, 8002, bom for arrival, descendo para level 060. Bound for arrival 060-8002. Web 6720, tem condições de iniciar a redução para 2109? Afirmo 6720 reduzindo. Sente, reduza para 2109. Assim o faremos. 6175. 6175, possível. 340 Guarulhos, por gentileza. Gente, aguarde cópia, o ajuste 1-0, 1-3. 1-2. Obrigado, para o CAV 368, gol número 1-2. Web 6720, curva direita para o 230, limitado pelo localizador. Direita 230, limite ao localizador, Web 6720. Gol 16612, reduza para 1809 para aproximação, forma o tráfego na posição de 1 hora, 9.8 milhas, é um Alfa Tango 72, está na final. Sim, o ATR à vista e nos enquetes, é 201809, número 2. Estabilizado o curso do localizador 5488 Trepé. Equipe 5488, chame torre 198 decimal 6. 186, boa tarde. Controle, Alfa Delta. Alfa Delta, aguarde. Gol 1612, esse para 2500 pés, ajuste no 013, reduza para aproximação. Tráfego que o preset está a 7.8 milhas, sinal. Gente, reduzindo, da 102.500, no 612, tem um tráfego ali. Meia dúzia para decolagem. Está livre o táxi, está ponto espera para decolar a torre 186. Ponto 75. A 90 metros. 7488. Continua. Salvador, Alfa Delta, solicita regresso a Salvador e 10 descidas. Se autorizado, manter a descida com proa para o setor sul, senhor, para perda de razão. Fala, curva direita, saída da real, transição de NER. Aciona 5043, controle 19, decimal 35. Alfa Delta, está autorizada a descida até o nível 070, mantenha a proa. Ativo. Vou estar mantendo 210, descendo para 070, Alfa Delta. Golo 399, estou copiando. Prossiga. Autorizado Congonhas, São Paulo, nível 340, negativo 360. Decola da 10, curva direita, saída agora em transição Gonza, pela 358. Aciona código 5034, controle 199, decimal 35. Está livre o nível 340 para São Paulo Congonhas, decola da 10, via Peruíce 58, na Gole Gonza 5034, transponder 1935 ao controle, gol 399. Correto, chame para o puxa, chame. Cheque. 2013, reduzindo o F6720. Web 6720, para interceptar o localizador, curva à esquerda, proa 130. Esquerda 130, localizador, web 6720. Jack 6321, contact Recife Center, 128.8, 126.4. Okay, primary frequency 128.8, secondary 126.4, Avianca Brasilia 6321. Afirma. 7, após pouso do ATR na curtíssima final autorizada ali, manter preparando-se para a decolagem. Informe, tem um tráfego da companhia a 9 milhas da cabeceira 10. Após o ATR ali, mantém. Igual no 612. Controle Stan 3190, autorizado até 150 na chegada Mari. Torre Salvador, gol no 612. Final RNAV, contra a embaixada de Tavá. Gol no 612, centro do tráfego, continua a aproximação, informa que você é deslocado 90 metros. Quadra pista livre. Hoje, gente da intenção, aguardando pista livre, no 612. 8002, reaching level 060. 8002, stand by. To do something. Papatango, Oscar, Papagolf, desça para nível 040. 040, Golf. Então, 8002, 8002, do Santos, para level 0509. Ok, down, 0508002. Papa Romeu, Alfa, Alfa, Delta, desça para nível 060. 060, Alfa, Alfa, Delta. Paulo Salvador, trip 5488, livrando a pista. 0 vento, 160 graus, 08 nós. Sim, o trip 5488, livrou. Gente, táxi livre, via Alfa e chame antes da Juliette. Alfa chamará antes da Juliette, trip. Velocidade que mantém? 8002, conforme speed, não? 8002, conforme speed. 2509, 8002. 8002, descendo 2000 feet, não? 2008002. Capitão Guosca, Papagô, fico V esquerda na proa 050. 050, Gol. Da voz que é propagou, vetraça para sequenciamento, esquerda para 050. Está limitado pela magnética 150 de Salvador. 050. Papa Romeu, Alfa, Alfa Delta. Tem condições da presente de curvar à direita e manter a proa 010? Direita 010, senhor. Afirmativo, descendo para o nível 050. Sete, direita 010, Alfa, Alfa Delta. Webmeia 720, estabilizado, prosseguindo no procedimento. Webmeia 720, chame a torre, 18 decimal 6. Essa torre, obrigado, até já, senhor, no 6720. E Salvador, Webjet 6720... A 2:30 do Simbra. 5720, tráfego avistado, continue a aproximação, informa cabeceira deslocada a 90 metros. Aguarde pista livre. Sente aguardando, 6720. 10, ajuste 1-0-1-3. 3-0-3, 1-0-1-3. Papa Romeu, Alfa, Alfa Delta, desça para nível 040. 040, Alfa, Alfa Delta. Atenções da Alfa Delta, cancelar e prosseguir visual para 17. Gente, Papa Romeu, Alfa, Alfa Delta, está autorizado 1500 pés, informe em Paripe para ingresso no corredor Interlagos, Alfa, Alfa Delta. Gente, formará em Paripe, Alfa, Alfa Delta. Noite 002, está autorizado 2000 pés. 8002, clear de 2000 feet. Ok, down 2000 to ILS, 8002. Patango Oscar, Papagolf, curva à direita, pro A1, 160. Direita, 160. Tá, 3190, redução para 220 nós. Direita, enxame solo, 121 decimal 9. 219, eu livrar na próxima direita, no 6, 12, devagar. Informação da sua, da autorização para o RNAV da 190. Gente, tá 3190. 135 a bordo, 339, confins. Livre o táxi à direita até o ponto de espera e chama a torre 18, 3, correção 18-6, quando pronto. Táxi à direita, 18-6 com a torre, 925. 160 graus, 08 nós, autorizado por...